fico louco quando cê me olha. Eu gosto quando você fica louca. Fica doidinha que arranca a roupa toda, entrelaçando a mão na minha. Eu fico bobo quando você gosta, e cada vez dá mais água na boca. Doida toda, essa moça vai me enlouquecer. E ela quer ir pra Vila Madalena, olha lá. Onde ela para dá problema, olha lá. São doses no copo com gelo e vodka, pode bom, baby. Essa mina me pirou, e eu fiquei crazy. Essa mina me pirou, e eu fiquei crazy. Diz que me ama, todas suas amigas me querendo e se dana. Dana, dana, danada, quer tá na minha cama. Quer ser só minha, quer merecer. Final de semana, mana, mana. Fez o maluco falou que essa porra acabava pra viver como se não houvesse amanhã, já que a gente só vive uma vez. Eu me lembro tanto, já que daqui só levamos lembranças, nem prata nem ouro levamos, hey. E eu me lembro bem da pele e da boca dela, do beijo vestido de pintor. Eu nem sei se eu pensei quanto tempo eu tô te querendo ver lá. Essa mina me pirou, e eu fiquei crazy. Essa mina me pirou. Ela me deixou pensativo que nem marihuana. One on one com a dama. Essa mina é um perigo que fez um feitiço que eu só penso em transa. E aquele olhar me atingiu como se fosse um soco. Pra calcular o que eu senti foi pior que sudoku. Escutei num sopro que eu já passei sufoco. Mas eu pensei bem, tudo bem nem que eu fiquei sem ninguém. Que eu falo que eu conto com a fé, bota a levada pra dar no que der. Que eu sigo tranquilo que eu vou sem vacilo pra já não acabar tudo contra a mulher. Mas olha que foda e como é que Deus é. Na cara essa coisa maligna e magia de graça. Ela menina que vem, que passa, passa como a maré. Purificando a minha alma, ela é igual rei. E só por causa dela, mano, eu vi que eu tô mais crazy. Pronto pra acabar com tudo, igual o fim do Scarface. Simples assim, tipo, nog era uma vez. Ela me seduziu como a medusa, só com um olhar. Mexeu comigo, assim como a lua que mexe o mar. Ela me seduziu como a medusa, só com um olhar. Só com um olhar, como a lua essa mexe o mar. Essa menina me pirou.